2. Já tem aqui. Meia. Acertando. Já abriu o Serra Gomes, 3 horas e 40. Chegando 3, Uno 2, autorizado táxi Range, ponte para o Dono Jorge, Uno 8, Uno 9, 5, Uno 0 no meio. 8, 9, 5, 9, 0 no meio. O Chané 63, 1, 2, pista 1, 0, autorizada linha de classe, 90 graus com 10 nós. Só aí, azul 9149, pode estar dando a terra. Azul 9149, bom dia. Após o 320 Avianca iniciar a decolagem, autorizado alinhar e manter a pista dela. Faz a Avianca ali, mantém. Falou, postar 3-8 temporário? 3-8-9. Desculpa, aquela hora ele tinha entrado em contato, a rota que ele possui é a mesma que eu passei pro senhor. Ok, então, tá, muito obrigado. Então, 3-8-9-6. Salvador, tá, 3-8-9-6, eu não consigo aumentar, é tranquilo, descendo a onda, se não puderam, passando com a bode. O 3896, identifique chegada Mari, dessa via até nível de voo 050, ajuste no 096. Corrijo, 10 no meio. Descendo via até o 050, 3-8-9-6. Oxe, 3-1-1, para 2500 pés, ajuste no 016. Aguarde pro outro serra vista 366. 2500, trabalhando a proa do serra vista 366, Oxe, 3-1-1. Voo 2171, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000, voo 2171. Só se tiver questionamento, está 3-1-2, decolaram os 2-0, acione normal, transponha 5-5-4-2, chame o controle de frequência 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 5-5-4-2, 2-0, 6-9. Boa, azul 9-1-4-9, o vento está alinhado com a pista 10, 100 graus, 0-8-9, decolaram 2-0. Decolaram, 5-9-1-4-9. 3-3-4-4. Após o 190, autorizado aliás, e mantém a pista 0. Controle Salvador, Xanete 3-1-2. Xanete 3-1-2, contato radar na decolagem, suba via Serra da Puca para nível 350. Via Puca 350, Xanete 3-1-2. 363 no 1 no serviço 366 para 2500, 1016 ajuste. Está curvando agora para o 366, depois do 516, Xanel 63 no 1. Azul 949, contato radar na decolagem, suba via, saiu da arma para o nível 340. Via arma 340, pode voar direto ao TOSOP. Ativo, mantendo a saída da arma. Valeu, 49. Chame Recife, na frequência 1.2.085 e ao PM 2.545, aguardando a autorização de Aracaju. 1.2.685.245, obrigado. Thank you. tinha posto final para Pouso Yankee e Romeu Lima, informando que o helicóptero da Polícia Militar, o Guardião, está sobrevoo também nessa região. O Guardião sobrevoo ao ETC, Romeu Lima, reportando a visão. Contato, contato. 3859, observe a voz da Viagra na curta final. 5 traços cruzar a cabeceira, cruzada ali, aí, Matheus. Dia 3663 para Guarulhos, protocolo de formação, voo. Já 3163, Guarulhos, via 310, nível 340, segue da alta no seu mote, na primeira curva direita, transforma 5570. Curva à direita, transforma 5570 para 3663 no 7. A ponta puxa 3663. Sim. Paulo, bom dia, Chiné 63, não se vou. Chiné 63, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2. Presente TAP e após serviço 366, minha luz do lugar. TAP e após serviço 366. Posição 9, área do Guardião 05, visual e encontrador. O Guardião 05, mantenha a vertical. Eu sou boa, eu sou a espera. Na verticada BR, afastado. Visual contrato para o Guardião. 9149, chama o centro Recife, frequência 288, ao pé de 260, bom dia. 288, 280. Diário, chama o controle Salvador, 1208. 208, 3259. 3663, chamou? Sim, é... A própria do 10, ela prossegue até Taubaté. Afirmo. Avião 3603-2859, alguma possibilidade de vana fora de Arbor, ou ela é? Arbor, está autorizado. Autorizado, Arbor, está 3859. Azul 2590, ação de identificação. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 1184, passe de 220 para 170. Informação, hotel. Gol 1184, ação de identificação. Chegar na Mari, desça via até o 060, avise seu time pelo 060. Autorizado via, autorizado para o 060, chegada a Mari, confirmação, ajuste do altímetro, 10, 16. Tem 10 no meu ajuste. 10 no meio, muito gráfico, 11 no meu. Azul 2590, contato radar, 55 milhas do oeste de Salvador, está sob vigilância, flor de Mari, mantém nível de 170, reporte de 5. Sobre meia, final RNAV, estou junto no 8, retomando a visita. 18800, 3289. Paulo 61, libera a direita, chame solo, 1219. Direita 1219, voo, 2019. A área restrita, já tem 2 litros. 2304, chama centro Recife, frequência 1122, 718, alterne 1260, bom dia. É pra buscar a Serra, pode levar o aeronave na frente também, a 11 horas. Aqui é Papai Romeu Bravo Serra Serra, uma 156 lá de 110, atenta ao tráfego do Guardião. Efetuará a troca remetida em que localidade? Serra Luiz de Santa Lima, depois segue pra Praia do Forte. Gente, o Serra Serra está autorizado a prosseguir para troca remetida, é porte final. Descida até o nível número 0 inicialmente. 1184, vem na proa de ITAP. 1184, vou ITAP, da prefeitura. Serra Serra, equipamento, rota 44. Azul 2509, após o estado, vai com a posição. Serra Vitor 366. Serra Charlie, no tenga guerra. Zero autorizado agora para uma centena. Uma centena, 2590. Controle Salvador, Papa Romeo, Papa Fox November, informação Índia. Papa Romeo, Papa Fox November, ação de identificação, chegada a Mari. Esse mantém o nível de voo 070, ajuste altímetro 0096. Chegada a Mari para o 070, 0096, Fox November. Zero, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 7. 4 mil, pô na 0 na 7, azul, 2, 5, 0. Xanené 250, informe de casa. 2, 0, 9, Xanené 250. Quente, dá você a serra, reporte quando término e prosseguir pelo litoral para a próxima costa. 3859, Xane Recife, frequência 1288, até 2260. 3859, tráfego 1 hora, 6,7 milhas, mesmo rumo, passando 9 mil pés e descida para 4 mil pés, é um ATR-72 da Azul. No 1,94, está recebendo aqui 13 da noite, no 1,94. Certo. Papapá, Tchali Serratã, aguardando identificação. Essa via, chegada MAN, até o nível de voo 060, ajuste altímetro no 017. Aguarde final do procedimento R-NAVE para pouso na pista 10. Tchali Serratã, presidente, barco para o 060, vamos aguardar para a boa do 366. Mantenha a escala MAN, aguarde o 366, Tchali Serratã. Azul 2590, reduza para 2109. Redução 2109, reduza para 0. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 ou no 7. 4 mil, 1-0 para 7, vou 1-1-8-4. O azul 2590 está autorizado a 2500 pés, número 2 na aproximação, número 1 está 5 milhas à frente, passando 3.200 pés. Em descida para 2.500 também. 3.500, 1-1-6-4-8. Acione e identificação. Qual a que está mantendo? Na proa de Mari, está até nível de voo 070, ajuste altímetro no 07, voo 1648. Pode estar Serra Vindo 366. Pode estar Serra Vindo 366. Pode manter o 369. O 369 vai voar o 366. Afirma o 3, após 369. Até após o trem menor, trem BB. É 250, autorizado o sinal de nave, torre 18, 795, bom pouso. Torre 18, 795, bom dia. Azul 4590, reduz, para 1809, está autorizado o sinal de nave, ponte estabilizada. Passando o serviço 366. Tomada para o 2590. Não entendi, correu? Informação para o 2590. 2500, está autorizado a descida, reporte passando 366, o ajuste 1017. 1017, vai reportar passando 366, 2500. Cruz é para 1709 agora, 2500. Papá Romeu, Papá Fox November, desça para o nível de voo 050, 1017, ajuste. 050, 1017, Fox November. Mais indicada? Reduzindo para 250. Tem 2109 agora. Papá Fox November. Mantém o litoral, reporte Itapuã, bravo Itapuã. Azul B590, autorizado o sinal de nave, torre 1895, composto. 2895, azul B590. Estamos já visto 369, o voo no 184. 184, agora Serravito 366, descendo para 2500, 10, 10, 17, é o ajuste, reporte final de nave. Passará a final RNAV, descendo 2, 2510, 1097, voo no 184. Sr. Salvador, bom dia, o azul 2590, final RNAV 10. 2590, ajuste no 017, continua a aproximação, número 2 para pouso. 702, azul 2590. TAP 366 descendo para 2.000 pés, Fox November. Chané 63, ano 1, bom dia para siga. É, atenção para Guarulhos, querido. Chané 63, ano 1, você entende? Sim. Ou Chané 63, ano 1, você entende a informação índia? Afirmativo, querido. Chané 63, ano 1, autorizado Salvador Guarulhos, dia 6, ano 1, 0. Nível de voo 360. Saída da Eureta Motiva, decola Cristiano Zero com primeira curva direita. Transponder 5572, controle no 208. 6 autorizado, saída da Eureta Motiva, vou para o controle do 10, decola 10 de direita. Transponder 5572, controle no 208. Chanel 631. Chanel 631, no cotejamento correto, chame pronto no 02. Tá. Tango Vitor, Índio Juliette, bom dia, prossiga para a Costa Cairu. Nove cinco, voo no 184, está atrasada para o controle. Papatango Vitor, Índio Juliette, autorizado Salvador Cairu Lourenço, corredor Axé, decola da Pichona 7, curva direita, acione 0160, controle Salvador no 2081, no meu país. Bravo Serra Serra para o cruzamento da final 35 e final 28, torre 1895. 1895, grato até já, o Serra Serra. Papá Fox November, desça para 25003, está autorizado para a nave, 1017 no ajuste, é posto estabilizado. Posto estabilizado, Fox November, descendo para 2500. 2590. Papá Romeu, bravo Serra Serra, mantém para o Itapuã, com as instruções. Afirmativo, mantém Itapuã, aguardando. Boa, bravo Serra Serra. redirecionar seu contato. Informação já confere. Agora ele foi autorizado via pessoa 1-0, Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda Motiva, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5020, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. É autorizado 360 para Guarulhos, e é 1-0 após Taubaté. Decola da 1-0 com curva de mesa no terceiro saída da El Leda Motiva. 5020 transponder, 12081. 1.8 é o controle do 2065. O 2065, o atejamento está correto, está bem pronto. Agora é o 2065, certo? Opa, Fox November, torre 118, décima 95. 1895, boa. Azul 2590, solo 48, libere a direita, chame solo Salvador 121, décima 9. É, você vai lá, é com 209, azul 2590. Defende a direita, ele mantém que observa o 7, apontando pronto. Salvador, o Papa Fox November, 1,5 para o 372 visual. Papa Romeu, Papa Fox November, ajuste no 017, continue a aproximação, número 2 para pouso. Fox November. Bom, 1184, autorizado pouso, pressão 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso, cabeceira no 0, gol 1184. Corredores, agente Salvador no 017, na parte da velha de Vera Cruz. Da linha Cacau, autorizado no 07, chame táxi. Tem posição de treino direto. A Papapá, chefe de Tango, desce para 2500, peço autorizado o VOCA 366. Transporte estabilizado. Afirmativo, descendo até quanto, senhor? 2500, peço ajuste 1017. 2500, Charlie Serra Tango na porra do 366. 1648, capaz de Tapivoce, apito 368, desça para nível 050, reduza para 2100, mais número 2 na aproximação. Eu vou para o 642. 1648, desce para nível 050, lá pode tap e voa até a 368, segue com o número 2, reduzo para 210 mais. 210, 65 mil e tap, 368. 04, voo 1-1-8-4. O quilo, Fox November autorizado, pouso, pistão 0, vento 1-0-0-0-079. Livre pouso, Fox November. 5-2, muito bom dia. Para Brasília, autorizado via Upezolo 1-7, nível de voo 380. Saída Arbor, transição Elefa, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5-5-5-6. Controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Voo Romeu, para 4.000 pés, estou autorizado a aminar da pista 90, vou até a vista 368, por favor, estabilidade. 4.000 pés, estabilizado no 643. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, transmissão Elefa, Eco, Lima Eco, Foxtrot Alfa. Está me pronto para táxi no pátio militar. Tudo bom, meu Oscar, com você. O Charlie Serra Tango estabilizado. Charlie Serra Tango, torre 198, decimal 95. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, papapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, posição 017, confirmo, posição 017. 17 se autorizar, Charlie, para o visual. Charlie, está atando o reporte, marca de para cancelamento do instrumento. Está presente, pode cancelar, se autorizado, estamos totalmente visual, pouso 997. Gente, o instrumento cancelado, ao 53 autorizado, a curva esquerda, baixo pela direita, reportando o final 97. Reporta, graças. Reporte para ingresso na parte do equilo, vai estar em contato com o centro aéreo, dessa vez vai autorizar o desembarque. Milhas, mantendo no 1507. Amelizado, 648. Como 648, desse para 25.00 pés, aguarde pela transferência. 648. Controle do Salvador, naquele campeão, bom dia, só passando o Victor Índia Juliette. Estou passando o Victor Índia Juliette, mantenha a corrida certa, com 9.000 pés, reposte para a barra, para o possível, chamada para a bolsa. Seria possível acender para o 2500, então, na radial 255 de Salvador. Estamos estimando o pouso ao 1225. Vitor Índia Juliette, mantém os corredores. A manter 1000 pelos corredores. Índia Juliette. Mike Delta, deixa para 510, atenta tráfego a 12 horas 9 milhas, mantendo o corredor axé, com papão para 32. Eu acho o 700 do tráfego já em descida, cruzando 700, eu estou de tráfego acumulando de papão, o Axé Mike Delta. Voo número 48, torre 198, decimal 900. Salvador, bom dia, voo 642, final, vai ser tráfego. Plano 648, ajuste na 017, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando a autorização, alô. Plano para o CR Serra, mantém as circunstâncias visuais, o ajuste Salvador 1097, a parte 20 milhas de Salvador. Plano para o CR Serra, o Bravo CR Serra. Passageiro será coordenado. Zero. 1250, confirma? 20. 1220. Papa 220, Vitor Nidia Júlia. Júlia. Para parar de pessoas. Cima aqui da estreia, agora visual com Kilo Rodeon. Segway, assistente de separação, 2360. Passou a 6.10. 2171, prossiga. 2170, direção São Paulo. Voo 2171, informação direta com férias. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas. Via Pesilu 10 por Bar, via Pesilu 16 Pósimo, direto com FIS, DCP Chamó, via Pesilu 30 em Tite. Conforme a rota do plano de voo. Nível de voo autorizado 360, saída da Eulia da Motiva, decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5001, controle Salvador operando a frequência 120, decimal 80. Certo, gol 2171, autorizado para São Paulo, pista 360, eu preciso do 10 para o bar, eu preciso do 16 Pósimo, direto. Saída 94, DCC, Tomate, Ampuzulo 30, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, Rafael, O vento 090 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista na zero. Leila, quanto bom. O Oscar Mike Delta passando através de Faro de Capão. Sim, Oscar Mike Delta, autorizado cruzamento final na zero, reporte final na 7. Contrário na final da 7. 3663, decolado 59, chama controle, 1208. 208, bom dia, tá? 3663, obrigado. Salvador, está 3663, passando 1300. Bom dia. Você está contando? Está 3663, bom dia. Passando 1500. Está 3663, contato com radar na decolagem, suba a via Filha da El para nível 340. Via da El para nível 340, está 3663. Solo 648, solo 1200, libera a direita, chame solo 1219. 1219, solo 648. 352, confirme PLB, autonomia alternativa? Wave 52, ajuste altímetro no 097, reporte no ponto de espera da hotel. Passando o Vitorinho de Judete no ataque do dispensamento, você pode ter sequência ali. Vai passar para ali, meu Lima, que vai ser, ainda de volta, pelo modelo. Catango Lima Kilo 3, voo rotatória, mantendo a separação visual, atente a tráfego, voo, mantendo aqui em pés, alfa CL 50, 1 hora, 3 milhas. Afirmativo. Catango Kilo Romeo, você confirma que visual, alguma coisa? Catango Kilo Romeo, essa torre, 198, decimal 95. Alfa Juliette via 105 do Alessa. Quilo Romeo Oscar, reporte rotatória. O Lima Kilo X3 está visual para frente. Passamos no Lima Kilo X3. Ajuste como número 2 para tipo de trato. Chama a torre 198 decimal 95. Tá maneiro, muito obrigado. Delitan 3663, alguma possibilidade de voar direto Motiva? Corrijo, Motiva, está presente? 3, 663, 2 posição, Leda. Boa, Leda. Visual Paulista, seguindo pelo Romeu Oscar, visual com medo. Tem, se aporte rotatória. Pelo Romeu Oscar, autorizado final 197, pode 3 milhas fora. Informo, se pode para a posição 97. Dois, decola a gestão, decola a cabeceira no zero. Dois, Salvador, Guardião 05. Prossiga. Guardião 05, peço de abandonar a área e regressa a Salvador. Me torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 097. O sinal 1-0 e após o direto para o Graé. Em condições de seguir com a construção 1-0 e depois seguir para o Graé. Autorizado, reportando visual com os mesmos. Reportará visual, grata. 2-7-0. Continua a aproximação, guardião 3, transporte. Guardião 05, visual com o tráfego às 11 horas da aeronave. Gente, Guardião 05 autorizado, direto parte do Graé, mantendo separação visual com o mesmo. O ajuste, o vento 120 graus 099, está faltando um solo controlado. Manterá a separação e informará no solo controlado, 05 graus. Órgão 2065, está pronto para o táxi com 4 horas e 20 minutos de autonomia, o Fernando Galeão com PV de 178. 065, autorizado táxi inicialmente até através da posição 06. Autorizado até o através da 06, voo 206. O GN 52 aguarde para ingresso na Via Juliette, aeronave parqueada no portão 05, o bug da Gol. Romeu Papá Fox Trot November copia? Sim. Autorizado Salvador Recife, GPJ 197, nível de voo 370. Saída Cuca, Jamaru, decola da piscina 0 com a primeira curva à esquerda. Transponda 50 no 4, controle Salvador, pé na frequência no 20, decimal 80. O Papá Fox Trot November sair da Cuca, Jamo, Aru. Cuca, Jamo, Aru. Cuca, transição, Aru. Gente, o Papá Fox Trot November, cotejamento está correto, chame pronto. Gente, 52, ingresso Juliette, parte principal, entra no ponto de espera todo. 1-1-8, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Tango Romeu, Victor Romeu, voe rotatória, o ajuste Salvador no 097. Repete para você. 065, prossegue parte até o ponto de espera via pátio principal Índia, quando lá torre 1-1-8, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Gente, segue o táxi via pátio principal, pós Índia, ponto 0-1-0-18-95, ajustado no 097, gol 2-0-95. Alô, Bravo, CRCR, a frequência livre, nossa artista aqui no setor, você pode para regresso. Wave 52, a linha decola, pistão 10, vento 100 graus, 109. É 3663, Santa Recife, 1, 2, 1, alterna 1, 2, 8, 3, 5. 3, 5, 1, 2, 8, 3, 5, Santa 3663, bom dia. Santa 0, após TAP, voa Serra Vitor 366. Após TAP, voa Serra Vitor 366, azul 2750. Lima tem captura no zero. Lima tem captura no zero. Wave 52, decola 210, tem controle Salvador 1208. Para o nível 380. Acendendo para o 380 na saída. Altero. O ajuste 190 na saída está estabilizado. Descida para 2500 pés, ajuste 1097, autorizado a aeronave da 10, portará estabilizado 2780. Chame para o táxi. 65, autorizado decolagem, piscina 0, vento no 00 grau, 09, nós. Livre decolagem, eu vou 2-0. 165, decolada 125, controle Salvador, 1208. 08. Salvador, muito bom dia, o gol 2065, livrando 1000 pés na sua escuta. Lu, prossiga. 2065, contato com a decolagem sobre a via feita da Elfa na nível 360. Via da Elfa 360, gol. Papá, Romeu, Mike, Eco, Zulu, com 6 horários do seu plano. Confirme tal POV, o Papá Fox Trot November 08. Gente, o Papá Fox Trot November segue a retaguarda do Boeing da Gol até o ponto de espera quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro 1017. Bom, 1094, estou acionando a identificação dessa via chegada à Mária para nível 050. Após ITAP, irá voar a posição Serra Vila 366, o ajuste Salvador 1017. Aqui após ITAP, Serra Vila 366, com 1017, voo 1014. Salvador, bom dia, o azul 2770, informação de DS, 1060, por favor. Aguardo 2770. 780, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, azul 2780. Torre Salvador, azul 2780, estabilizado na final da aeronave 10. Azul 2780, ajuste 017, autorizado pouso, pista 10, o vento em Salvador, 120 graus, 109. Ajuste 1017, autorizado pouso, pouso 2780. Sempre centro Recife, 128, decimal 8, alterna 128, decimal 0. Saída Coral, decola a pista 10 com a primeira curva à direita, nível 160, transponder 0260, controle Salvador 120, decimal 8. Azul 2770, o cotejamento está correto, chame pronto. Chamada pronta, azul 2770. Olá, meu Mike é do Zulu, estou em contato agora junto à sala IS, a mesma está retransmitindo. Meta critério.